Chevchenko é o louco. Vocês são legais, Chevchenko e é o louco. Vocês são demais, Chevchenko é o louco. Vocês são legais, vocês fazem brega nesse peste. Chevchenko é o louco. Chevchenko é o louco, Chevchenko é o louco, Chevchenko é o louco, Chevchenko é o louco, Chevchenko é o louco. São dois caras bacanas, eles são bons demais, eles fazem bacanas. Chevchenko é o louco, é o cara. Chevchenko é o louco, é o cara. Chevchenko é o louco, é o cara. Um é negro, o outro é pardo. Eles são negros, um deles é negro e o outro é pardo. Eu também sou pardo. Eu gosto que a gente coloque um porque um deles é negro e o outro é pardo. Pedro Wallace, tchau.